Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Muito obrigado ao louvor. O Tiago pode ficar comigo. Aleluia. Filipenses, capítulo 4, verso 4, irmãos. Prego para mim mesmo hoje de noite, irmãos. Algo que Deus tem tratado no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Filipenses, capítulo 4, verso 4. Mais para o final da sua Bíblia, o livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Diz assim, igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo para o grupo de irmãos que se encontra na cidade de Filipe, Filipenses. O apóstolo Paulo escrevendo, irmãos, primeira palavra, alegrai-vos. A alegria que o apóstolo Paulo está pedindo para a igreja, para um grupo de irmãos. A alegria que ele fala, não é uma alegria normal. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tinha um hino antigo que cantava, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Quem conhece esse hino, irmãos? Aleluia, no final do culto o louvor vai cantar com a gente esse hino. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Amém? Cadê o grupo de louvor? Eles estão ouvindo, eles vão me amar. Irmãos, o apóstolo Paulo, se você, eu não sei qual é a sua Bíblia, a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. E antes de cada livro, ela dá ali, descreve um pouquinho sobre o autor, sobre a ocasião em que o autor escreveu. Ela traz alguns comentários. E o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, para um grupo de irmãos, de uma cadeia. Ele está preso. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele fala nas algemas. O apóstolo Paulo, preso, está dizendo para os irmãos: irmãos, se alegrem. Irmãos, a nossa liberdade, ela é muito preciosa. Eu nunca tive a oportunidade de ficar preso. Peço a Deus que eu não tenha essa oportunidade, se Ele me permitir. O apóstolo Paulo estava preso porque pregava o Evangelho. E preso, ele está motivando, ele está dizendo para os irmãos: irmãos, se alegrem. Ele está numa situação, irmãos, que nenhum de nós gostaria de estar. Ele está numa situação que ele teria todo o direito de estar triste, de estar depressivo, de estar dizendo: Deus, tu me abandonou, por que eu estou na cadeia? Deus, eu estava pregando o Evangelho e fui preso. Aonde está o Senhor? Quando vieram me prender, por que o Senhor permitiu? Não é essa a postura do apóstolo. O apóstolo está dizendo: gente, se alegre. Nós, no nosso tempo, temos uma ligação da alegria com coisas que são da nossa vontade. A minha alegria é quando eu ganho. A minha alegria é quando eu tenho. A minha alegria é quando eu consigo. A minha alegria é quando eu conquisto. Essa alegria é alegria humana. Essa alegria o crente tem, o incrédulo tem, qualquer pessoa tem. Ela é uma alegria natural. Ela é uma alegria que está ligada às circunstâncias. E não é essa alegria que o apóstolo fala. Porque se fosse, ele não teria como dizer para a igreja se alegrar. Porque ele mesmo tinha motivo para estar triste. Oh, aleluia, me prenderam, estou na cadeia. Me algemaram, me bateram. Glória a Deus. Aos olhos humanos, a alegria, ela está ligada às circunstâncias. Agora, a alegria que o apóstolo fala, ela não está ligada às circunstâncias nenhumas. Ela não está ligada a um momento, ela não está ligada a um fato, ela está ligada em algo muito maior do que a nossa humanidade. Ele continua e ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A base da alegria que o apóstolo Paulo fala é o Senhor. Não é para você se alegrar no Grêmio. Está difícil se alegrar no Grêmio. Se alegrar no Inter, está mais fácil. Por pouco tempo, acho que logo isso aí vai virar. Não, não é para se alegrar num carro novo, não é para se alegrar na casa nova, porque essas coisas são circunstâncias. É para mim me alegrar, a minha alegria, ela é fundamentada no Senhor. Qual o motivo que eu tenho para me alegrar, pastor? Na minha vida está tudo errado. Tu entregou a tua vida para Jesus? Entreguei. Então tu já tem um motivo para se alegrar. O Senhor Jesus, quando Ele morre na cruz, hoje nós vamos tomar a ceia. Por isso que eu estou pregando rápido, para tentar pregar rápido, dinâmico. A nossa alegria, ela está na cruz. Se eu já tive pecado perdoado, eu tenho motivo para me alegrar. Se eu já entreguei minha vida a Cristo, se eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho motivo para me alegrar. Irmãos, o que é alguns anos nessa terra comparado com a eternidade? O que é alguns anos nessa terra comparado com a eternidade? O que é a presença de amigos comparado com a presença de Deus? Se eu tenho a certeza da minha salvação, até na morte eu tenho motivo de alegria. Porque a morte para o crente é promoção, irmãos. Que isso, Vini? O Vini enlouqueceu. Um pouco. A morte, ela gera dor, porque nós perdemos alguém. Mas quando morre um filho de Deus, alguém que amou o Senhor, essa pessoa alcança a vida eterna. Ela está promovida, ela alcançou algo que nós vamos ter que buscar, igreja. Essa alegria que o apóstolo está dizendo, ela é fundamentada no Senhor. Ela não é natural. Ela não é terrena. Ela não é medida com a nossa humanidade. Ela é uma alegria sobrenatural. Abre comigo rapidinho em Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, verso 11. Atos capítulo 16, verso 11, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. O texto continua: Paulo chega em Filipos. Ele faz ali, opera um milagre através da vida dele, a cura de uma moça que é possessa de um espírito de adivinhação. E aí Paulo recebe o carinho da cidade. Pula comigo lá para o verso 19. Vendo os senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Irmãos, o que está acontecendo? Paulo está em Filipo, a cidade para onde ele está escrevendo depois. Nessa cidade, logo que ele chega, ele sofre pelo Evangelho. Logo que ele chega, ele é preso, ele apanha por causa do Evangelho. E agora lê comigo o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, uma pessoa que apanhou, uma pessoa que sofreu perseguição, uma pessoa que aos seus olhos pode estar sendo até injustiçada. Não é justo prender um homem de Deus e bater nele. Ele reage cantando louvores a Deus. A música, ela é uma expressão de alegria. Nós cantamos quando nós estamos alegres. Você já viu alguém triste andar na rua? Aleluia, Jesus, muito obrigado por esse dia. Você já viu alguém amargurado andar na rua? Cantando, alegrai-vos sempre no Senhor. Não. A música, ela representa uma expressão de alegria. Paulo e Silas, presos e alegres. Esse é o Paulo que está dizendo para esses irmãos aqui. Gente, alegrai-vos no Senhor. Lembra quando eu tive aí e me bateram e me prenderam. E era meia-noite, o que, que eu e o Silas estava fazendo? Cantando louvores a Jesus. E aí o que, que acontece? No meio dessa alegria acontece um milagre. Treme tudo e Paulo e Silas ficam livres. O carcereiro se desespera e já tem conversão. A alegria que o apóstolo está falando para a igreja é uma alegria que os irmãos de Filipe já tinham visto Paulo viver. Não é uma alegria de boca para fora. Não é alguém que está super tranquilo dizendo para o outro que está sofrendo: te alegra, irmão. Claro, é fácil, tua vida está tudo bem, tu vai dizer para o outro que está sofrendo: te alegra. Vamos, levanta, para de reclamar, levanta. É fácil quando não é na gente. Agora, quando é dentro do meu coração, não é fácil. Quando sou eu que estou sofrendo, não é fácil. Só que alguém que já passou por isso, pode vir e dizer: te alegra, irmão. Eu também já tive preso, eu também já apanhei. E durante esse período de tribulação, eu experimentei um milagre em Deus. Porque a minha alegria está no Senhor. Depois ele continua, irmão: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aqui para mim tem algo revelador. A palavra moderação para nós, a primeira coisa que veio na minha mente quando eu li moderação foi: beba com moderação. A palavra moderação, ela está associada a um tipo de cuidado, a moderar. Só que a palavra moderação no grego, ela a que está traduzida aqui por moderação, no grego, ela traduzida, ela seria bondade. Num sentido de um coração que não guarda mágoas. Presta atenção como vai fazer sentido. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Irmão, se alegrem em Deus. E seja o coração de vocês conhecido de todos, um coração perdoador, um coração que não guarda rancor, um coração que não é amargurado. Pessoas que guardam sentimentos ruins no seu coração não conseguem entender a alegria. Pessoas que ficam magoadas por qualquer coisa não vão experimentar alegria. É interessante como pessoas se magoam porque o fulano passou por mim e não me cumprimentou. Sabe por que eu sei disso, irmãos? Porque eu uso óculos. E por muito tempo eu não usei óculos. Então eu não reconhecia as pessoas quando passavam por mim. Porque o óculos, o meu grau é para longe. E o rosto fica todo estranho. E daí por algum tempo diziam: o Vini não me cumprimentou. Mas não cumprimentei porque não vi. Depois passei a cumprimentar todo mundo que eu achava que era. Aí cumprimentei um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. Uma vez no centro de Canoas, cheguei a pegar uma moça no braço. E disse: Aline! E quando ela virou, não era Aline. E o namorado dela estava do lado, virou, me olhou. E eu disse: desculpa, confundi. Irmãos, a palavra moderação é não guardar rancor. Eu não posso guardar no meu coração qualquer coisinha que me desagrada. Qualquer coisinha que eu não concordo. Aquilo fica no meu coração e agora eu vou mostrar que eu estou certo. E daqui um pouco eu estou torcendo pelo fracasso do irmão. Me babei. E daqui um pouco eu estou torcendo para que o irmão se dê mal. O que que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? Essas coisas não combinam com a alegria. Em Provérbios chega a dizer isso, que que o coração amargurado, ele faz muito mal. Irmãos, nós não podemos passar a vida inteira agarrados em coisas pequenas. Nós não podemos passar a vida toda na igreja reclamando do fulano, do ciclano ou do beltrano. Essas coisas vão impedir com que eu desfrute da alegria da vida cristã. Um coração perdoador, um coração que sabe perdoar. Eu anotei aqui algo bonito. A falta de perdão destrói a alegria. A falta de perdão vai me tornando uma pessoa difícil de conviver. Sabe aquelas pessoas que tu dá bom dia? Bom dia, por quê? Calma. Tudo bom, da onde? Não, o meu coração ele perdoa, eu não posso me apegar. Eu libero o perdão e o meu coração fica em paz. Quando eu perdoo, eu tenho paz. Quando eu perdoo, eu tenho alegria. Quando eu perdoo, eu vivo bem, porque aquilo não está mais me incomodando. Mas pastor, eu fui muito injustiçado, mas eu perdoei. Eu não vou me ocupar minha mente, ocupar meus sentimentos com isso. Aí o texto continua, e o apóstolo vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, andar ansioso é permanecer preocupado. O dia de amanhã é o meu problema de hoje. Eu ainda não vivi o dia de amanhã, mas hoje eu já estou sofrendo com ele. O dia de amanhã nem chegou, mas hoje eu já não consigo desfrutar o que Deus tem, porque o que vai ser amanhã? Como vai ser amanhã? Irmãos, na vida cristã, Deus sempre vai te mostrar só o próximo passo. Pastor, como que vai ser? Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério. E eu dizia, Deus, como vai ser? Não, agora tu sai da tua casa, da tua família, e primeiro vai lá para o Rio de Janeiro. Aí fui lá fazer Jocum, e eu dizia, Deus, como que eu vou me sustentar? Aí, naqueles 6 meses de escola, ganhei ofertas. Voltei, trabalhei, agora vou para Curitiba. Deus, como vai ser? Aonde eu vou trabalhar? Como que vai ser meu futuro? Eu vou ter condição de sustentar minha família? Deus só mostra o próximo passo. E eu não posso andar ansioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O dia de amanhã, irmãos, vai vir amanhã. Amanhã é sexta-feira, irmãos. Está chegando o fim de semana, como vai ser? Amanhã, sábado de noite, é o casamento da filha do pastor Paulo, da Débora. Como vai ser? Vai ser sábado de noite? Vai estar lindo, irmãos, vai estar uma bênção. O meu coração, ele não fica ansioso se eu confio verdadeiramente em Deus. Claro, existe uma ansiedade natural, que é uma ansiedade de expectativas. Eu tenho uma expectativa de que chegue logo, eu quero viver algo legal. Nesse sentido, sim. Agora, num sentido de que, meu Deus, como vai ser? Aonde eu vou estar? O que eu vou fazer? Será? Será que vai dar certo? Será que funciona? Será que isso é bom? Nesse sentido, essa ansiedade, eu não preciso ter. Irmãos, Romanos capítulo 8, verso 28 fala, acho que talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, abra comigo. Cantamos uma música hoje de noite, que é com base nesse versículo, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, se eu creio verdadeiramente na Bíblia, se eu creio em Deus, se eu coloco realmente, eu creio no que está escrito aqui, então eu sei que tudo coopera para o meu bem. Até aquilo que é motivo de dor, aquilo que é motivo de choro, aquilo que é motivo de sofrimento, que eu não entendo, a Bíblia está dizendo que é para o meu bem. Claro, não é gerado pelo meu pecado. Pastor, roubaram meu carro. Eu fui numa festa, deixei ali na rua de trás. Quando cheguei bêbado para pegar, o carro tinham roubado. É, irmão, aí tem que roubar mesmo, né, irmão? Está fazendo tudo errado. Agora, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu estou buscando a Deus, tudo coopera para o meu bem. E eu creio no que está aqui. As nossas petições, as nossas ansiedades, o que, que eu vou fazer com elas? Se ter ansiedade pode ser desconfiar de Deus, se ficar com o coração preocupado sempre com o dia de amanhã pode ser falta de confiança de que Deus cuida de mim, o que eu faço com ela? O apóstolo diz: sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, oração e súplica. Irmãos, os meus anseios eu preciso levar para Deus. Quantas vezes você fala do seu problema mais para pessoas do que para Deus? Quantas vezes nós compartilhamos as nossas ansiedades mais com pessoas do que com Deus? Eu levo as minhas ansiedades a Deus, oro uma vez e depois passo 15 dias. Todo mundo que eu encontro na rua eu falo. Irmão, se cada vez que tu está falando para alguém, tu estivesse orando, tu teria um resultado maior. Claro que a igreja é um corpo e eu compartilho. Hoje de manhã, peguei o pastor Everton e compartilhei ansiedades do meu coração com ele. Claro que eu compartilho com irmãos, mas nós temos orado por isso. Nós temos apresentado diante de Deus essas coisas. As nossas ansiedades, elas não devem ser motivador para reclamações. Elas não devem ser um motivador para murmurações. Eu apresento diante de Deus, eu levo isso para Deus e Deus sabe. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, eu não sou contra psicólogo. Minha esposa está fazendo faculdade de psicologia. Está ali ela. Mas tem gente pagando psicólogo para levar as ansiedades para o psicólogo. Psicólogo, essa palavra é bonita. Tem gente pagando profissionais para depositar suas ansiedades. E o profissional tem uma limitação, que Deus não tem. O profissional vai poder te ouvir, vai poder te dar um conselho, vai poder até te trazer uma orientação. Tem gente que usa os pastores para despejar as ansiedades. E nós vamos poder orar por você. Mas nós temos uma limitação que Deus não tem. As nossas ansiedades, nós precisamos levar diante de Deus. Nós precisamos apresentar. Os nossos sonhos, nós precisamos apresentar para Deus. E já com gratidão, como diz o texto. Com coração grato, irmãos. Com coração alegre. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai ser o resultado. O resultado de uma pessoa que tem um coração perdoador. O resultado de uma pessoa que sabe perdoar. De uma pessoa que confia em Deus, que realmente consegue apresentar para Deus e entregar. O resultado disso é a paz. Uma paz que vai além do entendimento. Irmãos, perdoar pessoas e confiar em Deus é a receita para uma vida de paz. De alegria e paz. Se eu perdoo pessoas, eu tenho alegria. Se eu confio em Deus, eu tenho paz. No perdão, eu guardo meu coração. No perdão, eu me livro do rancor, da amargura. No perdão, eu recebo alegria. E na confiança em Deus, eu recebo paz. Na confiança em Deus eu recebo proteção. Na confiança em Deus eu recebo saúde. Na confiança em Deus eu recebo condição de trabalhar. Por confiar em Deus, eu tenho paz para o meu dia de amanhã. Ainda que dê tudo errado, irmãos. Se prega que se as coisas estão erradas é demônio. Se as coisas estão erradas é pecado. Se as coisas estão erradas, pode ser Deus te tratando, te protegendo, te livrando. Furou o pneu do meu carro, pastor, que droga. E Deus te livrou de um acidente que ia dar ali na esquina na frente. Se as coisas dão erradas e eu creio em Deus, cooperou para o meu bem. se as coisas não estão boas, mas eu creio, cooperou para o meu bem. Quando eu perdoo pessoas, eu tenho alegria. Quando eu confio em Deus, eu tenho paz. Só que isso aqui é mais simples falar do que viver, né, irmãos? Porque perdoar alguém não é fácil. Confiar em Deus não é fácil. Às vezes, quantas coisas nós entregamos nas mãos de Deus. E se em 3 dias Ele não resolve, nós pegamos de volta e continuamos tentando resolver do nosso jeito. Quantas pessoas nós perdoamos, mas quando a gente olha de novo, o coração já se fecha. A chave da alegria e da paz está no perdão e na confiança. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Se a chave da alegria e da paz está no perdão e na confiança, o contrário também é verdadeiro. A chave da tristeza está na mágoa, no rancor, no ódio. A chave do tormento, de uma falta de paz, está em não confiar num Deus que te ama, que te cuida. Pessoas que vivem com medo, pessoas que estão esperando a hora da tragédia. Agora hoje de tarde, eu acho, de manhã, eu escutei no rádio um prefeito de uma cidade aí do interior dizendo que vai vir uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Alguém ouviu isso? Irmãos, se vier uma catástrofe, Deus vai nos dar paz para passar a catástrofe, irmãos. Eu não preciso viver com medo de algo que nem aconteceu ainda, irmãos. Porque Deus nos guarda. Naquele tsunami que teve anos atrás, um casal de brasileiros, eu acho que estava lá, cristão, foi mergulhar na hora do tsunami. E o tsunami passou e quando eles voltaram para cima, estava tudo destruído. E eles estavam livres. Irmão, se eu confio em Deus, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Eu não vou viver uma vida irresponsável. Eu vou fazer minha parte, mas eu vou confiar em Deus. Nós vamos tomar a ceia hoje. E para mim, a ceia, nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus. E esse é o maior motivo para o nosso coração se alegrar. Nossos pecados foram perdoados. Nós recebemos uma nova vida. Nós temos a oportunidade de começar de novo. Cada vez que eu peco e me arrependo, eu tenho oportunidade de começar de novo, por causa da obra da cruz. Feche seus olhos, o louvor pode subir. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Aleluia. Perdoar pessoas e confiar em Deus. Se tu lembrar só disso nessa noite, tu lembrou de toda a mensagem. Porque quando eu perdoo, eu recebo alegria. E quando eu confio, eu recebo paz. Espírito Santo, toca nas nossas vidas nessa noite. Talvez alguns irmãos estão aqui, Pai, com o coração amargurado, vivendo uma vida cristã triste, Pai. Porque algo muito forte aconteceu na sua história e isso tem prendido elas, Pai. Nessa noite, Espírito Santo, ajuda a perdoar. A nossa moderação, a nossa bondade, a nossa generosidade. Nos ajuda a perdoar, Pai. Nos ajuda a liberar perdão, Pai, no nosso coração, Deus. Perdoar pessoas que erraram contra nós. Perdoar pessoas, Deus, que por algum motivo ou outro fizeram uma maldade contra nós. Perdoar pessoas, Pai, que têm nos ofendido. Nos ajuda, Pai. Porque nós só vamos viver uma vida alegre diante de Ti quando o nosso coração for perdoador. Perdoador, Pai. Eu não preciso esperar que alguém venha me pedir perdão. Eu já libero perdão no meu coração e escolho não me preocupar com isso. Escolho, Pai, viver algo novo em Deus. Nos torna, Deus, uma igreja perdoadora. nos torna, Deus, crentes perdoadores. Coração perdoador, Pai. E depois de perdoarmos aqueles que erram contra nós, confiamos em Ti. Não tem nada mais seguro do que confiar no Senhor, Pai.